dia, bom dia, bom dia, bom dia, Ubatuba, bom dia, mundo. Estamos aqui nos estúdios da Gaivota FM, começando a primeira edição, a edição piloto do Rádio Tech, que vai toda semana falar sobre tecnologia, educação, criatividade, aqui em Ubatuba, no mundo, e tentando pensar como é que a gente faz para conectar essas coisas, como é que a gente faz para pensar nos futuros da cidade, e o que, que já existe de tecnologia, de digital, de futuros existentes na cidade de Ubatuba. Hoje é dia 13 de setembro, primeira edição, são 10 horas e 33 minutos, a ideia é que a gente volte toda quarta-feira, mais ou menos nesse horário, 10 e meia, 10 horas, dependendo de quanto assunto a gente tem. Se tiver pouco assunto, a gente chega aqui 10 para as 11 e fala rapidinho, mas a ideia é a gente manter mais ou menos esse horário. A gente vai tentar falar sobre comunicação, novas tecnologias, cultura digital, presente, futuros, ficção, realidades, economia criativa, maneiras de transformar a cidade, de fazer a cidade se desenvolver em vários sentidos possíveis. A cada semana o time do Rádio Tech vai mudar um pouquinho, a gente tem bastante gente que vai vir aqui falar, a gente tem um grupo de 6, 7 pessoas que já está falando sobre tecnologia na cidade, e a ideia é que cada semana venham 2 ou 3 ou um pouco mais para falar. Meu nome é Felipe Fonseca, o FF, você já me conhece aqui da Agenda Ubatuba, que acontece segunda e sexta-feira de manhã. Está aqui com a gente também o João, que também participa da Agenda Ubatuba, colaborador da Gaivota FM. E ainda hoje a gente está com alguns convidados, que são convidados, mas são da casa, que a ideia é que eles voltem sempre que quiserem também. Hoje estão com a gente o Pedro Seno, que é secretário municipal de TI de Ubatuba. O Álvaro Gonçalves, que é coordenador do curso de informática da ETEC Centro Paula Souza. E o Bernardo, que é programador e desenvolvedor. E, enfim, ele vai se apresentar. E ele mora aqui em Ubatuba e trabalha com tecnologia também. O tema que eu estou querendo trabalhar um pouco hoje é a gente pensar o que é Ubatuba como cidade digital. Ubatuba já é uma cidade digital, como é que dá para a gente pensar no futuro da cidade, que caminhos que ela vai se desenvolver nesse sentido de tecnologia como vetor de transformação social. Então, quero dar as boas-vindas aí. Pedro Seno. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro. O Pedro, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentarem, porque a gente já está, na verdade, a gente tem uma conversa aqui que já está acontecendo há bastante tempo, em Ubatuba, mas o Pedro, o Álvaro e o Bernardo vão se apresentar aqui para quem ainda não os conhece. Então, vou falar rapidinho sobre quem vocês são, por favor, cada um. Bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro Seno. Eu sou, como o Felipe falou aí, responsável pela área de TI da Prefeitura de Ubatuba. Estou aí com o pessoal que está aqui conosco hoje fazendo algumas parcerias, desenvolvendo alguns projetos na cidade. E a ideia é participar então aqui desse espaço para falar um pouco também sobre o que está acontecendo de tecnologia na cidade e de que forma a gente pode contribuir para o avanço do município. O Álvaro pode se apresentar também? Bom dia a todos, bom dia Felipe, João, pessoal. Eu sou coordenador do curso de informática do Centro Paula Souza, aqui em Ubatuba, e participando ativamente dessas discussões a respeito de tecnologia, o que a gente pode fazer para trazer o assunto em pauta para a nossa cidade e ver o que a gente pode produzir em função dessas conversas e desses planos, fazer algo que traga um futuro ou que mostre que a gente tem capacidade de realizar outras coisas além das que a gente já realiza. Bernardo, bom dia. Bom dia. Eu sou desenvolvedor front-end de internet e eu trabalho remoto. Onde tiver internet ou computador, eu faço meu trabalho. É isso aí. O João também quer dar uma palavrinha aí. Olá, meu nome é João. Vocês me conhecem do programa Agenda Ubatuba, né? Mas o que vocês talvez não saibam é que eu sou formado em TI pelo Instituto Paula Souza. De certa forma, eu trabalho com isso, mesmo que de maneira um tanto esporádica, né? Eu sou desenvolvedor de front-end também, sites e tal. Me interessa profundamente, né, saber como que funciona e como pode funcionar essa questão da tecnologia aqui em Ubatuba, quais construções que a gente pode realizar em torno disso, né? E exatamente o que você falou no começo, como a gente pode entender Ubatuba como uma cidade digital. E é isso aí, vamos bater um papo. Eu acho interessante a composição hoje aqui, porque a gente tem o Álvaro, que trabalha mais com a formação de pessoas, tem o João, que é uma dessas pessoas que foi formada aqui em Ubatuba, e o Pedro, que trabalha mais na pensando a estruturação de tecnologia dentro do ambiente que é a prefeitura, que enfim é um dos maiores vetores aí de transformação da cidade. E ainda tem o exemplo do Bernardo, que veio de fora, né, chegou a Ubatuba há menos de um ano e trabalha com o desenvolvimento de websites e com uma equipe do mundo inteiro. Ele vai contar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E tudo isso são, assim, é uma questão que a gente pensa, que tem dois cursos de informática em públicos na cidade, tem bastante gente querendo, se interessando pelo assunto, uma coisa que nunca se esgota o interesse, mas a gente tem aquele problema de Ubatuba, que é, chega num momento que as pessoas acabam saindo, ou porque não tem mercado, ou porque chega um topo ali da educação, do ensino técnico, e não existe muito mais infraestrutura para continuar depois e para se desenvolver como mercado. Então a pergunta que eu faço a todos é: o que que é o mercado de tecnologia em Ubatuba? Ou o que que ele, ou, assim, o que que ele é hoje, e o que que a gente pode pensar que vai se desenvolver no futuro, como que ele pode ser, como que a gente pode pensar na cidade adotando tecnologias aí de maneira abrangente e de maneira que transforme a sociedade para melhor. Acho que para começar a nossa conversa, a gente precisa ver que muita coisa precisa ser feita. O que a gente pode fazer já está sendo feito, na verdade. Mas a gente precisa agregar mais pessoas, a gente precisa trazer a discussão mais amplamente. E é por isso mesmo que a gente tem esse interesse de deixar público a nossa intenção de colocar esse assunto em pauta. Eu acho que o mercado de Ubatuba, em termos de tecnologia, é extremamente limitado ainda, mas as possibilidades podem ser grandes de acordo com o que a gente vem observando. O assunto tem gerado discussão, né? A gente tem conseguido promover essa discussão. E uma questão que deixa muito clara a possibilidade da gente promover esse tipo de ação aqui são casos como o do Bernardo mesmo. A gente sempre conversa sobre isso. Tem muitos caras trabalhando em casa aqui, meio que escondidos, e a gente acaba não sabendo disso. Agora, esse fluxo de mão de obra qualificada vindo de grandes cidades para Ubatuba é um sinal de que as pessoas que trabalham nessa área estão procurando qualidade de vida. Elas estão cansadas de trabalhar lá no meio da poluição, no meio das construções de São Paulo, dos grandes centros. Estão procurando, num mundo todo conectado, né, ter uma renda igual a que teria nos grandes centros, porém descentralizados, né? Então, a quantidade de pessoas que tem feito isso, a quantidade de pessoas que a gente vem conhecendo que tem feito esse movimento, demonstra que em Ubatuba a gente tem qualidade de vida suficiente para trazer mão de obra especializada para cá e começar a produzir em alto nível aqui. Né? A coisa da renda, inclusive, muitas vezes, até eu posso falar do meu caso. Eu topei vir morar em Ubatuba 6 anos atrás, ganhando bem menos. Por uma renda muito menor. Porque o custo aqui é outro, o tempo gasto para deslocamento é outro, então a gente topa até receber muito menos para viver numa cidade com uma qualidade de vida bem melhor. Né? Afinal de contas, nos grandes centros, você acaba tendo que pagar pelo seu bem-estar. Né? E se você tem uma diminuição parcial da sua renda para já viver numa situação melhor em termos de qualidade de vida, é como se você estivesse pagando pela sua qualidade de vida da mesma forma, né? Mas vivendo isso de uma maneira real, né? Porque você paga o bem-estar nos grandes centros, você paga pela sua segurança, você paga pela educação dos seus filhos, que te rodeia, e num ambiente não tão salutar, não tão só um ambiente natural como a gente tem aqui em Ubatuba. O Bernardo é um cara que pode falar bastante disso, né? Eu queria só, e na verdade já para passar para o Bernardo, tem uma coisa que eu costumo, que eu já refleti um pouco, que é uma expectativa que as pessoas têm quando pensam em tecnologia, de pensar a tecnologia como, ou o ensino, a formação voltada para a tecnologia como ocupação de vagas no mercado. E a gente sabe que tecnologia é muito mais complicado a gente pensar em um mercado estável que oferece vagas com grandes empresas, e acho que esse formato até da expectativa que as pessoas têm em relação à tecnologia, se ele mudar, a gente vai conseguir aproveitar muito melhor e entender melhor qual que é a movimentação que acontece em Ubatuba. Justamente por isso que eu acho complicado pensar em vagas no mundo de tecnologia. Se for pensar 10 anos atrás, boa parte das ocupações que existem hoje ligadas à tecnologia não existiam. Desenvolvedor de front-end, por exemplo, 15 anos atrás, ninguém saberia dizer. Acho que 10 anos atrás, meia dúzia de pessoas saberia dizer o que é isso. Né? Até os nomes vão mudando, as ocupações vão mudando. E a maneira como as pessoas desenvolvem o próprio trabalho, hoje em dia, eu acho que tem essa possibilidade de ser muito mais autônoma, muito mais voltada para uma espécie de empreendedorismo, ou seja, o cara que vai criar as condições para desenvolver o trabalho dele, do que ficar esperando existir uma vaga numa empresa que vai ser exatamente a expectativa do cara para ganhar um salário para o resto da vida. Acho que esse modelo mudou. Eu acho que o Bernardo pode contar um pouco sobre como que é a experiência dele de trabalhar remoto com pessoas no mundo inteiro, morando em Ubatuba. Tem duas palavras que eu achei que tem que até reforçar. Uma que é a questão da qualidade de vida. Você ter a tecnologia a favor da qualidade de vida significa que você está desenvolvendo algo para o bem-estar, não só seu, como o bem-estar humano. Né? E a questão também de autonomia, você poder trabalhar remotamente, já espera-se que você atue de forma autônoma, mesmo que você não seja de fato autônomo. Você pode ser contratado, um empregado, mas você atua como autônomo. Então, isso abre, não sei como explicar, mas é fantástico você usar a tecnologia a seu favor. Você não fica preso, né? E no dia a dia, como que é teu trabalho, Bruno? Isso aí é a pauleira, porque você tem que ter a sua própria disciplina, a organização. Mas basicamente você pode. Tem várias formas de contratação. Você pode trabalhar por hora, sob demanda. Eu conheço muita gente que trabalha da mesma forma, mas para si mesmo, desenvolvendo. Eu comecei assim. Então eu saía atrás de cliente, montava minha própria clientela e sempre trabalhando em casa. Às vezes montei escritório, mas tudo de forma autônoma. E a internet, trabalhando pela internet, favorece isso tudo. Hoje a gente já tem uma banda bem mais larga do que tinha algum tempo atrás. Então você já consegue fazer videoconferência, né? E você consegue ter contato em tempo real com clientes e parceiros de trabalho sempre que precisar. Como eu falei, tipo, tendo internet e um computador, você consegue fazer. Tanto que eu acho que atualmente eu nem uso mais o termo home office, eu uso remote, né? Que você não está em casa, você pode estar em qualquer lugar. Eu durante o meu trabalho, eu converso com o pessoal, cada um está em um canto. Um está num café, o outro está no shopping, na casa de amigo, onde tiver, você consegue fazer o seu trabalho. Legal. E tem essa questão da infraestrutura, né? E aí eu quero aproveitar e passar a bola para o Pedro Seno, já fazendo uma pergunta, perguntando sobre como que ele está vendo esse movimento todo de novos modelos mais flexíveis e tentando já fazer uma cobrança, aí, já que ele está representando o poder público aí na conversa. Como é que está a situação da internet em Ubatuba? Se existem planos aí de trazer empresas que ofereçam concorrência, porque hoje em dia tem basicamente uma empresa grande que oferece e alguns pequenos provedores locais ali. Como é que a gente faz para pensar em existir essa infraestrutura para poder trabalhar remoto, para minha conexão lá do Skype, do Hangout, não cair quando eu estou no meio da reunião, como costumeiramente acontece por aqui. Legal. Primeiro, ia aproveitar e dar um depoimento pessoal, né, nessa questão de qualidade de vida que o pessoal estava falando. Eu, por exemplo, já morei em algumas cidades antes de vir para Ubatuba, né, morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, em Guarulhos, morei no sul de Minas Gerais. E hoje de manhã, por exemplo, eu acordei umas 7 horas, fui fazer stand-up aqui na Praia do Cruzeiro, no centro, fui para casa, tomei um banho e fui trabalhar, né, antes de vir aqui para o programa da rádio. E é muito bacana essa questão da qualidade de vida aqui em Ubatuba e você ter a possibilidade de trabalhar com tecnologia morando numa cidade tão bacana e que te dá uma tranquilidade para você viver bem. E tecnologia, como a gente falou, é uma coisa que depende... Eu já vi muita gente falar que tecnologia é uma coisa que depende inovação e tal, depende 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? Tecnologia hoje, você consegue aprender novas tecnologias pela internet, você consegue aprender um inglês, que é importante na área de TI, também através de internet, através de cursos online e tal. Então, assim, depende muito mesmo da vontade também das pessoas de correr atrás de conhecimento e de projetos, etc. Mas, obviamente, também, como o Felipe perguntou aqui, questionou, a questão da infraestrutura é um limitante, né? É uma questão que a gente tem que melhorar, obviamente, para poder fornecer essas ferramentas para que o pessoal possa trabalhar. Aqui em Ubatuba, nos últimos anos, investiu-se muito pouco em tecnologia, né? A cidade é muito voltada para a questão do turismo, para a questão do terceiro setor, que é o comércio, organizações, etc. Então a gente está tendo, na verdade, que começar meio que lá de baixo, né? A gente está tendo que montar uma estrutura primeiro, pensando, eu como prefeitura, pensando um pouco na questão do serviço ao cidadão, etc., para depois poder pensar em fornecer uma infraestrutura de tecnologia voltada para o munícipe. A gente tem dois parceiros aqui que hoje não estão com a gente, mas com certeza vão estar em outros programas participando com a gente, que é o Vinícius Senger e a Yara Senger. Eles também trabalham com tecnologia profissional, eles mexem, são os maiores, tem os maiores players de Java do Brasil. A Yara, inclusive, mandou um e-mail pra gente aqui agora há pouco, citando o exemplo da cidade de Florianópolis, que hoje arrecada mais com tecnologia, com TI, do que com turismo, apesar de ser uma cidade extremamente turística. E é o que a gente está fazendo, a gente está buscando parcerias, a gente está tentando investir um pouco de infraestrutura, pensando que a cidade também tinha uma carência muito grande de saúde, que foi trabalhada, agora tem uma carência muito grande na questão de obras, de zeladoria, que é a questão das ruas, que a gente tem problemas de buracos nas ruas, de infraestrutura de saneamento e tal. Então a gente está tentando equilibrar um pouco essa questão do orçamento para atender as necessidades do pessoal, que é a maior reclamação hoje, essa parte de obras, talvez, mas também tentando investir um pouco em tecnologia. A gente tem hoje, desde que a gente iniciou o governo no passado, a gente tem um site novo, tem um portal de transparência, onde todas as informações públicas da prefeitura estão lá. A gente tem um portal de serviços novo, que tem bastante vários serviços que antes eram só retirados presencialmente, hoje são oferecidos pela internet. A gente está investindo e está aberto também ao diálogo. Quem tiver interesse em conhecer um pouco os projetos, opiniões, ideias para ajudar a gente aí a melhorar as questões de serviço, de infraestrutura do município, a gente está aberto também para conversar. E o pessoal aqui, inclusive, que está hoje aqui no programa, tem participado bastante dessa discussão. Já continuando, só para pegar esse exemplo que a Yara falou da arrecadação, eu queria perguntar se a gente consegue... Se a gente pode contar com a facilitação da criação de empresas de tecnologia em Ubatuba, alguma coisa voltada à desburocratização e tal. A gente sabe que é bem complicado. Hoje em dia existem formatos bem mais flexíveis, como o MEI e coisas assim. Mas quero saber se existem planos já da prefeitura aí, que a gente até já conversou outras vezes, né, de facilitar a vinda de empresas ou a criação de empresas de tecnologia na cidade. Não só de infraestrutura, mas também das questões legais, burocráticas e tal, que na esfera federal estão cada vez mais simples com o MEI e esses outros formatos, mas quero saber se a prefeitura está pensando alguma coisa nesse sentido. A gente está fazendo uma parceria bacana com o Sebrae. O Sebrae tem dado uma consultoria para a gente aí desde o começo desse ano. E a gente tem alguns projetos em andamento, por exemplo, abertura de empresa pela internet, né, que hoje é uma questão meio burocrática aí para abrir empresa. A questão de liberação de alvará, que até o ano passado, para você liberar um alvará para algum tipo de comércio que você queria abrir na cidade, que chegava a demorar 6 meses para você conseguir a licença, né, o alvará provisório, e hoje está saindo na faixa aí de uns 10 dias mais ou menos. Inclusive no portal da prefeitura, a gente tem um link para o portal de serviços, ou que pode ser acessado em serviços.ubatuba.sp.gov.br. E nesse link a gente tem a parte de liberação de alvará, e onde você coloca seus dados e tal, e a partir dessa inserção de informações ali dentro do site, em 10 dias mais ou menos, o alvará está liberado e a pessoa já consegue desenvolver uma atividade econômica na cidade. A gente vai ter novos serviços divulgados aí. Acho até importante esse espaço da rádio, que facilita também uma ferramenta a mais de comunicação da prefeitura. Mas a gente está se investindo, principalmente nessa parceria com o Sebrae, em melhorar, em desburocratizar a prefeitura e agilizar a entrega de serviços aí à população. Maravilha. É, João, quer contar um pouquinho sobre como é a vida de um jovem formado em TI em Ubatuba? Tu falou que uma parte do teu tempo é voltado a trabalhar com isso, mas o restante do tempo não, né? É porque eu faço 1 milhão de coisas, né? Fico aqui na rádio, eu faço teatro, eu faço artesanato, faço um monte de coisa, né? Quando aparece algum trabalho de sites e tal, daí eu pego e faço. O que é interessante, né? Que um dos meus primeiros clientes, logo que eu saí do logo que eu me formei lá no na ETEC, pessoas começaram a me procurar sem eu nem fazer nenhum tipo de anúncio, nem nada, assim. Foi impressionante. É interessante que o Álvaro está aqui hoje, porque eu acho que uma das maiores ferramentas de fomento de tecnologia e de construção de uma comunidade de empresas, de pessoas que trabalham com tecnologia, é a formação de profissionais, né? E o Instituto Paula Souza tem feito isso aqui em Ubatuba, e já é demonstrado que o ensino técnico tem uma alta taxa de empregabilidade, mas não só empregabilidade, mas também de pessoas que são autônomas, que se formam em tecnologia e começam a trabalhar com isso, como é o meu caso, do Anderson e tal, do Bernardo e tal. Seria interessante que o Álvaro falasse disso um pouco pra gente. É, e só para complementar também, queria saber como está previsto dentro do programa da ETEC, do curso de informática, essa questão de empreendedorismo versus a ideia de posições, vagas no mercado formal. Agora há pouco a gente falou sobre fomentar a discussão e promover o assunto e fazer com que mais pessoas conversem a respeito, né? Esse é um primeiro passo. Um segundo passo, na verdade, o primeiro passo é investir na educação, né? Na formação da mão de obra. E a gente tem o exemplo do Centro Paula Souza, que realmente tem formado profissionais semestralmente pro mercado. Os melhores profissionais que têm saído do nosso curso técnico, muitas vezes têm que sair de Ubatuba para continuar desenvolvendo o seu trabalho ou estudando, né? Muitas vezes o aluno formado no nível técnico, ele tem que trabalhar para continuar seus estudos, para poder bancar os seus estudos, né? Isso muitas vezes é difícil aqui em Ubatuba. O João é um exemplo disso, quer dizer, trabalha, faz mil e uma coisas, acaba não tendo tempo de desenvolver a formação acadêmica, né? E se uma hora quiser, ou vai fazer uma faculdade à distância, ou obrigatoriamente vai para outros centros, né? Então, o assunto formação é um assunto que a gente tem que promover num primeiro momento, né? A gente já tem o exemplo da Escola Técnica do Centro Paula Souza, tem o exemplo do Instituto Federal, que está chegando na cidade. Tem o curso de informática do Tancredo também. Então, são todas iniciativas que a gente já tem voltadas para essa área. A gente precisa começar a pensar em como viabilizar cursos de nível superior. Hoje a gente tem as alternativas de curso à distância, mas curso à distância, assim como o home office ou o remote, como o Bernardo disse, depende de disciplina, depende de dedicação, talvez maiores que o curso presencial, né? A grande diferença é você não precisar se deslocar, isso facilita muito o pessoal de Ubatuba. A gente conhece muita gente que tem que terminar o trabalho às 4 horas da tarde para pegar o ônibus, subir a serra, que é uma viagem desgastante, ficar estudando até 10h30, pegar o ônibus, voltar, chegar aqui por volta de 1 hora da manhã, para trabalhar no outro dia de manhã, talvez com poucos intervalos, para poder sair às 4 da tarde e repetir a rotina do dia anterior. E, lógico, esses estudantes têm um mérito muito grande, porque esse esforço, eu fiz por 4 anos indo para Caraguá, que é uma viagem bem menos cansativa, e mesmo assim era complicado, né? Então, a gente percebe que a gente precisa colocar esse assunto em pauta, promover, começar a fazer com que as coisas aconteçam e ver, fazer um plano para que a gente facilite essa formação, né? Então, já temos dois cursos técnicos, chegando mais um, o que a gente tem que fazer a partir de agora para que tenha cursos superiores e de pós-graduação, especialização, que seja o caso, e dessa forma fazer com que o Ubatuba passe a ser conhecido também como uma região em que se pode ter formação desse tipo. Ou seja, a gente pode começar a atrair estudantes de outras cidades da região para estudarem aqui. Sim. Né? E fazer a formação de mais mão de obra e alimentar esse mercado por aqui. Eu acho que tem uma questão aí, que é a abundância de oportunidades. Então, que haja muitas possibilidades, que tenha bastante oportunidades de formação aqui, que inclusive atrai a gente de fora. E eu não acho necessariamente que o pessoal chegar aí 17, 18 anos e sair de Ubatuba, eu não acho que isso necessariamente é um problema. Eu acho que o problema é porque eles não voltam. Então as pessoas fazem começo de formação aqui, aí às vezes alguns deles vão sair, vão se formar, vão ter sucesso lá, mas não vão conseguir encontrar maneiras de